S, quase literalmente, virar uma outra coisa. O programa de simulação do cérebro é especialmente habilitado para construir rostos e vozes. Tenho no peitoril da janela uma máscara de plástico de Einstein. Quando vista de frente, ela parece um rosto sólido, o que não é de surpreender. O surpreendente é que, quando vista de trás do lado oco, ela também parece um rosto sólido, e a percepção que temos dela é mesmo muito estranha. Conforme o observador se move em torno dele, o rosto parece segui-lo e não no sentido frágil e pouco convincente daquela história de que os olhos da Mona Lisa seguem o observador. A máscara oca parece mesmo, estar se mexendo. Quem nunca viu a ilusão perde o fôlego, impressionado. O mais estranho é que, se a máscara for colocada sobre uma mesa giratória que rode devagar, ela parece virar na direção correta quando se olha para o lado sólido, mas na direção oposta quando o lado oco aparece. O resultado é que, quando se olha para a transição de um lado para o outro, o lado que está chegando parece comer o lado que está indo embora. É uma ilusão incrível, vale a pena se meter em encrencas só para ver lá. Às vezes dá para chegar surpreendentemente perto do rosto oco sem ver que ele é mesmo oco. Quando você consegue enxergar, novamente há uma virada rápida, que pode ser reversível. Por que isso acontece? Não há truque na construção da máscara. Qualquer máscara oca fará a mesma coisa. O truque está todo no cérebro do observador. O programa de simulação interno recebe dados que indicam a presença de um rosto, talvez nada mais que um par de olhos, um nariz e uma boca nos lugares mais ou menos certos. Depois de receber essas indicações básicas, o cérebro faz o resto. O programa de simulação de rostos entra em ação e constrói um modelo plenamente sólido de rosto, apesar de a realidade apresentada aos olhos ser uma máscara oca. A ilusão da rotação para a direção errada acontece porque é bem difícil, mas se você pensar bastante sobre isso vai confirmá-lo. A rotação reversa é o único modo de interpretar os dados ópticos quando uma máscara oca está rodando, se ela é percebida como uma máscara sólida. 48 é como a ilusão de uma imagem rotativa de radar, daquelas que às vezes se vê em aeroportos. Até que o cérebro mude para o modelo correto de radar, um modelo incorreto é enxergado rodando na direção errada, mas de um jeito estranhamente torto. Digo tudo isso só para demonstrar o poder formidável do programa de simulação do cérebro. Ele é bem capaz de construir visões e visitas com enorme poder de veracidade. Simular um fantasma ou um anjo ou a Virgem Maria seria brincadeira de criança para um software tão sofisticado, e a mesma coisa acontece com audição. Quando ouvimos um som, ele não é fielmente transportado pelo nervo auditivo e entregue ao cérebro como se por um Bang & Olufsen de alta fidelidade. Assim como na visão, o cérebro constrói um modelo de som, baseado nos dados continuamente atualizados do nervo auditivo. É por isso que ouvimos o trompete como uma única nota, e não como a composição da harmonia de tons puros que lhe dá seu som metalizado. Um clarinete que toque a mesma nota soa madeirado, e um oboé soa mais caniçado, por causa dos equilíbrios diferentes na harmonia. Se você manipular com cuidado um sintetizador de som para mostrar as harmonias independentes uma a uma, o cérebro as ouvirá como uma combinação de tons puros por um breve período, até que seu programa de simulação capte a coisa, e a partir de então ouve-se apenas uma única nota de puro trompete, ou oboé, ou o que quer que seja. As vogais e as consoantes do discurso são construídas no cérebro da mesma maneira, assim como, no nível superior, os fonemas e as palavras. Uma vez, Quando era criança, ouvi um fantasma, uma voz masculina murmurando, como se recitando ou rezando. Quase conseguia distinguir as palavras, mas não chegava a isso, e elas pareciam ter um timbre sério e solene. Tinham me contado histórias sobre os esconderijos de padres nas casas antigas, e eu estava um pouco assustado. Conforme me aproximei, o som ficou mais alto, e então, de repente, ele virou dentro da minha cabeça. Eu já estava perto o suficiente para discernir do que realmente se tratava. O vento, soprando pelo buraco da fechadura, estava criando sons que o programa de simulação do meu cérebro havia usado para construir um modelo de discurso masculino, de tom solene. Se eu fosse uma criança mais impressionável, é possível que tivesse ouvido não apenas um discurso ininteligível, mas palavras específicas e até frases. E, se eu fosse ao mesmo tempo impressionável e de formação religiosa, imagino que palavras o vento poderia ter dito. Em outra ocasião, quando eu tinha mais ou menos a mesma idade, vi um rosto gigantesco e redondo me encarando, com uma malevolência indescritível, em uma janela de uma casa como qualquer outra de uma cidadezinha litorânea. Trêmulo, aproximei-me até estar perto o suficiente para ver o que o rosto era de verdade, apenas um padrão que lembrava vagamente um rosto, criado pela posição das cortinas. O rosto em si, e seu ar malévolo, tinha sido construído em meu cérebro apavorado. No dia 11 de setembro de 2001, pessoas crédulas acreditaram ter visto o rosto de Satã na fumaça que saía das Torres Gêmeas, uma superstição alimentada por uma fotografia que foi publicada na internet, com grande circulação. O cérebro humano é muito bom em construir modelos. Quando estamos dormindo, isso se chama sonhar, quando estamos acordados, chamamos de imaginação, ou, quando é real demais, de alucinação. Como mostrará o capítulo 10, crianças que têm amigos imaginários muitas vezes os veem claramente, exatamente como se eles fossem reais. Se somos crédulos, não reconhecemos alucinação ou no sonhar acordado e alegamos ter visto ou ouvido um fantasma, ou um anjo, ou Deus, ou especialmente se formos jovens, mulheres e católicas a Virgem Maria. Visões e manifestações como essas de certo não compõem bases sólidas para acreditar que fantasmas ou anjos, deuses ou virgens realmente estão ali. Pelo jeito, as visões em massa, como os registros de que 70 mil peregrinos em Fátima, Portugal, em 1917 viram o sol desprender-se dos céus e despencar sobre a multidão, 49 são bem mais difíceis de minimizar. Não é fácil explicar como 70 mil pessoas podem ter a mesma alucinação. Mas é ainda mais difícil aceitar que aquilo tenha realmente acontecido sem que o resto do mundo, fora de Fátima, tenha visto e não só tenha visto, mas não tenha achado que se tratava da destruição catastrófica do sistema solar, incluindo forças de aceleração suficientes para lançar todo mundo no espaço. É impossível não lembrar o eficaz teste de David Hume para um milagre, nenhum depoimento é suficiente para estabelecer um milagre, a menos que o depoimento seja de tal natureza que sua falsidade seria mais milagrosa que o fato que ele pretende estabelecer. Pode parecer improvável que 70 mil pessoas possam ter o mesmo delírio simultaneamente, ou que tenham conspirado simultaneamente para uma mentira em massa. Ou que a história esteja errada por registrar que 70 mil pessoas alegaram ter visto o sol dançar. Ou que todas elas tenham visto simultaneamente uma miragem e elas haviam sido convencidas a olhar para o sol, coisa que não pode ter feito muito bem para sua visão. Mas qualquer uma dessas aparentes improbabilidades é bem mais provável que a alternativa, a de que a Terra de repente tenha sido tirada de sua órbita, e o sistema solar destruído, sem que ninguém fora de Fátima tenha percebido. Afinal, Portugal não é tão isolado assim. Isso é tudo que precisa ser dito sobre as experiências pessoais de deuses e outros fenômenos religiosos. Se você teve uma experiência dessas, pode ser que acredite firmemente que ela foi real. Mas não espere que o resto de nós acredite, especialmente se tivermos uma familiaridade mínima com o cérebro e seus feitos incríveis. Embora seja verdade que os meus sogros uma vez ficaram hospedados num hotel de Paris chamado Hotel de Université do Portugal. O argumento das escrituras ainda tem gente que é convencida a acreditar em Deus pelas evidências das escrituras. Um argumento comum, atribuído, entre outros, a C.S. Lewis, que bem devia ter sabido, afirma que, como Jesus alegava ser o Filho de Deus, ou ele estava certo ou então era louco ou mentiroso, louco, mau ou Deus. Ou lunático, mentiroso ou senhor. As evidências históricas de que Jesus tenha reclamado para si qualquer tipo de status divino são mínimas. Mas, mesmo que as evidências fossem sólidas, o trilema em questão seria de uma inadequação ridícula. Uma quarta possibilidade, quase óbvia demais para ser mencionada, é a de que Jesus estivesse honestamente enganado. Muita gente se engana. De qualquer modo, como já disse, não há boas evidências históricas de que ele tenha achado que era divino. O fato de as coisas estarem por escrito é persuasivo para pessoas que não estão acostumadas a fazer perguntas como, quem escreveu, e quando, como eles sabiam o que escrever, será que eles, naquela época, realmente queriam dizer o que nós, em nossa época, entendemos que eles estão dizendo? Eram eles observadores imparciais, ou tinham uma agenda que influenciava seus escritos? Desde o século VI, teólogos acadêmicos vêm defendendo que os evangelhos não são relatos confiáveis sobre o que aconteceu na história do mundo real. Todos eles foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus, e também das epístolas de Paulo, que não mencionam quase nenhum dos supostos fatos da vida de Jesus. Todos eles foram copiados e recopiados, ao longo de muitas gerações de telefone sem fio, veja o capítulo 5, por escribas sujeitos a falhas e que, por sinal, tinham suas próprias agendas religiosas. Um bom exemplo da cor acrescentada pelas agendas religiosas é a tocante lenda do nascimento de Jesus, em Belém, seguida do massacre dos inocentes por Herodes. Quando os evangelhos foram escritos, muitos anos depois da morte de Jesus, ninguém sabia onde ele tinha nascido. Mas um autor ressalta a literação primária da expressão em inglês, lunatic, liar or lord. N.T. Profecia do Antigo Testamento Miqueias 5, 2 tinha levado os judeus à expectativa de que o esperado Messias nasceria em Belém. À luz dessa profecia, o Evangelho de João afirma textualmente que seus seguidores ficaram surpresos com o fato de ele não ter nascido em Belém, outros diziam, ele é o Cristo, outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Mateus e Lucas lidaram com o problema de outra forma, concluindo que Jesus devia ter nascido em Belém, no fim das contas. Mas eles chegaram a essa conclusão por caminhos diferentes. Mateus coloca Maria e José em Belém desde sempre, tendo mudado para Nazaré só muito tempo depois do nascimento de Jesus, na volta do Egito, para onde tinham fugido do rei Herodes e do massacre dos inocentes. Lucas, Por outro lado, admite que Maria e José moravam em Nazaré antes de Jesus nascer. Como então levá-los a Belém no momento crucial, para cumprir a profecia? Lucas diz que, na época em que Quirino era governador da Síria, César Augusto ordenou a realização de um censo, com fins tributários, e todo mundo tinha que ir para a sua cidade. José era da casa e da linhagem de Davi e portanto tinha de ir para a cidade de Davi, que é chamada de Belém. Deve ter parecido uma boa solução. Tirando o fato de que, do ponto de vista histórico, ela é completamente absurda, como apontaram a N. Wilson, em Jesus, o maior homem do mundo, e Robin Lane Fox, em Bíblia, Verdade e Ficção entre outros. Davi, se existiu, viveu quase 1000 anos antes de Maria e José. Por que diabos os romanos teriam exigido que José voltasse para a cidade onde um ancestral remoto havia vivido 1 milênio antes? É como se eu fosse obrigado a especificar, digamos, Aspide-Lazouche como minha cidade no formulário do censo, se por acaso eu conseguisse rastrear minha ascendência até o Segneur de Dakeni, que chegou junto com Guilherme, o conquistador, e ali se estabeleceu. Além do mais, Lucas confunde as datas mencionando impensadamente eventos que os historiadores são capazes de verificar com independência. Houve mesmo um censo sob o domínio do governador Quirino, um censo localizado, não um que tivesse sido decretado por César Augusto para o Império inteiro, mas ele aconteceu tarde demais, em 6 d.C., bem depois da morte de Herodes. Lane Fox conclui que a história de Lucas é historicamente impossível e internamente incoerente, mas solidariza-se com o empenho e o desejo de Lucas de fazer cumprir a profecia de Miqueias. Na edição de dezembro de 2004 da Free Inquiry, Tom Flynn, o editor dessa excelente revista, reuniu uma coleção de artigos documentando as contradições e os buracos da dourada história do Natal. O próprio Flynn lista as muitas contradições entre Mateus e Lucas, os dois únicos evangelistas que chegam a falar do nascimento de Jesus. 50 Robert Gilouli mostra como todas as características mais essenciais da lenda de Jesus, incluindo a estrela de Belém, a virgindade da mãe, a veneração do bebê por reis, os milagres, a execução, a ressurreição e a ascensão são empréstimos cada uma delas de outras religiões que já existiam na região do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Flynn sugere que o desejo de Mateus de fazer cumprir as profecias messiânicas descendência de Davi, nascimento em Belém, pelo bem dos leitores judaicos, entrou em rota de colisão com o desejo de Lucas de adaptar o cristianismo aos gentios, e portanto de utilizar pontos conhecidos e populares das regiões pagãs helênicas, virgindade da mãe, adoração por reis, etc. As contradições resultantes são evidentes, mas sempre minimizadas pelos fiéis. Cristãos sofisticados não precisam de ir a Jerusalém para convencê-los de que as coisas que você pode ler na Bíblia não são necessariamente assim. Mas há muitos cristãos pouco sofisticados por aí que acham, sim, que elas são necessariamente assim, que levam a Bíblia bem a sério, como um registro literal e preciso da história, e portanto como evidência que sustenta suas crenças religiosas. Será que essas pessoas chegam a abrir o livro que acreditam ser a verdade literal? Por que não percebem essas contradições tão evidentes? Um literalista não devia se preocupar com o fato de Mateus rastrear a descendência de José do rei Davi por 28 gerações intermediárias, enquanto Lucas fala em 41 gerações. O pior é que quase não há coincidências nos nomes Tetim Estete Ouri Liblitori Diente Biblite Airite Necessari Lisso. NT, das duas listas de qualquer jeito, se Jesus nasceu mesmo de uma virgem, os ancestrais de José são irrelevantes e não podem ser usados para fazer cumprir, a favor de Jesus, a profecia do Antigo Testamento de que o Messias deveria ser descendente de Davi. O acadêmico bíblico americano Bart Ehrman, num livro cujo subtítulo é Quem Mudou a Bíblia e Por Quê?, revela as imensas incertezas que obscurecem os textos do Novo Testamento. Na introdução do livro, o professor Ehrman traça de forma emocionante sua jornada educacional pessoal de crente fundamentalista na Bíblia cético ponderado, uma jornada impulsionada pela esclarecedora constatação da enorme falibilidade das Escrituras. De modo significativo, conforme ele foi subindo na hierarquia das universidades americanas, desde o fundo do poço, no Instituto Bíblico Moody, passando pelo Wheaton College um pouco mais elevado na escala, mas ainda a Alma Mater de Billy Graham e o Seminário Teológico em Princeton, a cada passo que dava ia sendo advertido de que teria problemas para manter seu cristianismo fundamentalista diante do perigoso progressismo. Isso se comprovou, e nós, seus leitores, somos os maiores beneficiados. Outros livros de uma iconoclastia revigorante são Bíblia, Verdade e Ficção, já mencionado, de Robin Lane Fox, e The Secular Bible, We Non-Believers Must Take Religion Seriously, de Jacques Berliner Blau. Os quatro evangelhos que chegaram ao cânone oficial foram escolhidos, mais ou menos de forma arbitrária, dentre uma amostra maior de pelo menos uma dúzia, incluindo os evangelhos de Tomás, Pedro, Nicodemo, Felipe, Bartolomeu e Maria Madalena. 51 era esses outros evangelhos que Thomas Jefferson se referia na carta ao sobrinho. Dei o subtítulo porque é só dele que tenho certeza. O título principal do meu exemplar do livro, publicado pela Continuum de Londres, é Os e Word Is It. De quem é a palavra? Não consigo achar nada nessa edição que diga se é ou não o mesmo livro que a publicação da Harper San Francisco, que não vi, e cujo título principal é Misquoting Jesus citando Jesus incorretamente. Presumo que os dois sejam o mesmo livro, mas por que os editores fazem esse tipo de coisa? No Brasil, o livro correspondente ao subtítulo foi traduzido como O que Jesus disse. O que Jesus não disse? Quem mudou a Bíblia e por quê? NT, esqueci de observar, quando falei do Novo Testamento, que deves ler todas as histórias de Cristo, também as daqueles que um conselho de eclesiásticos decidiu por nós serem pseudo-evangelistas, lê-los tanto quanto os chamados evangelistas. Porque esses pseudo-evangelistas pretendiam a inspiração, tanto quanto os outros, e tu é que deves julgar as pretensões deles por tuas próprias razões, e não pelas razões daqueles eclesiásticos. Os evangelhos que não entraram no cânone foram omitidos por aqueles eclesiásticos provavelmente porque incluíam histórias que eram ainda mais embaraçosamente implausíveis que aquelas dos quatro canônicos. O infantil Evangelho de Tomás, por exemplo, contém várias passagens sobre o menino Jesus abusando de seus poderes mágicos como uma fada travessa, transformando descaradamente seus coleguinhas em bodes, ou transformando a lama em pardais, ou dando uma mão ao pai na carpintaria, estendendo milagrosamente uma peça de madeira. Alguém dirá que ninguém acredita mesmo em histórias de milagres brutos como as do Evangelho de Tomás. Mas não há nem mais nem menos motivos para acreditar nos quatro evangelhos canônicos. Todos têm o status de lenda, tão duvidosos em termos factuais quanto as histórias do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda. A maior parte do que há em comum nos quatro evangelhos canônicos vem da mesma fonte, seja o Evangelho de Marcos ou uma obra perdida da qual Marcos é o primeiro descendente remanescente. Ninguém sabe quem foram os A.N. Wilson, em sua biografia de Jesus, chega a lançar dúvidas sobre a história de que José era carpinteiro. A palavra tecton, do grego, realmente significa carpinteiro, mas ela foi traduzida do aramaico nagar, que podia significar artesão ou homem culto. Esse é um entre os vários erros de tradução constitutivos que habitam a Bíblia, sendo o mais famoso deles a tradução errada do hebraico para moça altina, em Isaías, transformada na palavra grega para virgem partenos. Um equívoco fácil de cometer, pense nas palavras em inglês maid moça, criada e maid donzela, moça solteira, virgem, para ver como isso pode ter acontecido. Um deslize de um tradutor, seria loucamente inflacionado para dar origem à absurda lenda de que a mãe de Jesus era uma virgem, único concorrente ao título de o maior erro de tradução constitutivo de todos os tempos, também tem a ver com virgens. Ibn Warraq que vem alegando, de modo hilariante, que, na famosa promessa de 72 virgens para cada mártir muçulmano, virgens é uma tradução errada de passas brancas claras como cristal. Puxa vida, se isso tivesse sido mais divulgado, quantas vítimas de missões suicidas poderiam ter sido salvas? Ibn Warraq, virgens. What virgins? Frinkiri 26, 1, 2006, páginas 45, 6, 4 evangelistas, mas eles quase certamente jamais conheceram Jesus pessoalmente. Boa parte do que escreveram não representava de maneira nenhuma uma tentativa honesta de registrar a história, mas uma simples reciclagem do Antigo Testamento, porque os autores dos evangelhos estavam devotadamente convencidos de que a vida de Jesus tinha de cumprir as profecias do Antigo Testamento. É até possível montar uma argumentação histórica séria, embora ela não conte com apoio total, para defender que Jesus nem chegou a existir, como já fez, entre outras pessoas, o professor G. A. Wells, da Universidade de Londres, em vários livros, como Did Jesus Exist? Embora Jesus provavelmente tenha existido, acadêmicos bíblicos respeitados em geral não acreditam que o Novo Testamento e, obviamente, tampouco o Antigo Testamento seja um registro confiável do que realmente aconteceu na história, e já não considerarei mais a Bíblia evidência da existência de qualquer tipo de divindade. Nas palavras sagazes de Thomas Jefferson, que escrevia para seu antecessor, Boni Adams, chegará o dia em que a geração mística de Jesus, pelo ser supremo como a Pai, no ventre de uma virgem, será categorizada junto com a fábula da geração de Minerva no cérebro de Júpiter. O romance O Código da Vinci, de Dan Brown, e o filme feito a partir dele estão suscitando enormes controvérsias em círculos da igreja. Os cristãos são incentivados a boicotar o filme e fazer piquetes nas salas que o exibem. É realmente uma fabricação do começo ao fim, ficção inventada, faz de conta. Nesse aspecto, é exatamente como os evangelhos. A única diferença entre O Código da Vinci e os evangelhos é que os evangelhos são ficção antiga, enquanto O Código da Vinci é ficção moderna. O argumento dos cientistas admirados e religiosos, a imensa maioria dos homens intelectualmente eminentes não acredita na religião cristã, mas esconde esse fato do público, porque tem medo de perder sua renda. Bertrand Russell. Newton era religioso. Quem é você para se achar superior a Newton, Galileu, Kepler, etc, etc, etc? Se Deus era bom o suficiente para gente como eles, quem você pensa que é? Não que isso faça muita diferença num argumento que já é tão ruim, mas alguns apologistas acrescentam até o nome de Darwin, sobre quem os boatos persistentes, mas comprovadamente falsos, de uma conversão no leito de morte sempre voltam a aparecer, como um cheiro ruim, desde que foram iniciados deliberadamente por uma certa Lady Hope, que desfiou uma balela tocante sobre corno da ruim, recostado nos travesseiros, à luz noturna. Folheou o Novo Testamento e confessou que a evolução estava errada. Neste trecho concentro-me principalmente nos cientistas, porque por motivos que talvez não sejam muito difíceis de imaginar, aqueles que propagandeiam os nomes de indivíduos admirados que seriam exemplares religiosos com frequência escolhem cientistas. Newton realmente afirmava ser religioso. Assim como quase